Sesc Cor 2600 na Rio Pondo. 098-4207, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, na Dael, passa 1100 pés. Azul 4207, bom dia, contato radar, tudo para o nível 320, autorizado direto, Leda. Autorizado direto, Leda, subindo para o 320, Azul 4207. Canal 6255, desça para 3 mil pés, ajuste a 0-1-4. 3 mil pés, 0-1-4, estranho. São 3191, estamos sempre a Recife, 13325 e ao TR, 1251. Negativo, logo sem olhar o estado do campo. Pista seca sem chuva no vertical. Ok, obrigado. Jéssica, bom dia, mantém as condições visuais, a vista mais 0-1-4, sobre o resultado autorizado litoral C. Canal 255, desça para 2 mil pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilidade. 2 mil pés, autorizada a sinal ILS. 2, chame no 2-1 de mão, né? 2-1, ó. Paulo, chame 6200 na alfa. 0, na alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, chame 6200. Azul 4207, Sarnição para Recife, EMA 3325 e Alterne 125 EMA. Recife agora, 3325, Alterne 25, ONU 4207, bom dia. Sarnição 255, Alterne 25, ONU 255, complete final de Sama Torre, EMA 1895. 295, EMA. Só aí, Salvador, a senhora, né? 25, final, né, cara? Espera visual. Não chove sobre o campo, pista seca, vem com 30 graus, patronal, livre pouso com a visual. Faz visual, livre pouso, senhora, né, 25. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, confirme a altitude. A gente mantém as condições visuais e ajuste na 014. chama as 38, chama 1, 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Paulo, salva a droga, chama 1, 2, 5. Chama 1, 2, 5, 5, Alfa Juliette, ponta 1, 2. 3, chama, sai, 1, 2, 5. Salvador, American 238. Qual que tem a mensagem 6255? 255, Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, 6. América 38, Red Cross. Yes, ready to copy. Click Miami, flight level 360. Hotel Zulu 20 to Tango Oil Sierra. Hotel Zulu 7 to Bravo Eco Lima. And then Open Golf 449. After Golf Lay 1-0 left and Momo Department Nenim Transition. The pass control 109.8, Cox 5421. Discutivo Romeo Alfa, chama a torre 11895 da Ponta Bic. Runway 10, Momo departure, Nimmin transition, departure frequency 119.8, squawk 5421, American 238. American 238, flight level 360, report George Bush. Okay, copy, flight level 360, call you back. Alto Guardião 01, chama a torre 118, chamado 5. Por favor, confirmar o guardião, 95. Afirma, 118, chamado 5. Obrigado. Tráfego Islander vai pra Estrela no site? Ah, sim, então. Gente, o senhor pretende direto breve? Direto breve, autorizado. Autorizado direto breve, entra o número 0 com 8 e fomos solo controlado. Então, Mará. Porra, eu tô longa, acho que vai pra 35, ok? É, fui confundir aqui. Tá livre pouso 35, longa, acho que entra o número 0, breve, 8 mais. Muito grato, livre pouso da 35, tô longa. Mike Tango Juliet, bom dia, prossiga. Nós temos condições visuais, aí chama 013, confirme o código acionado. A comissão 0230, o mais que tango do Lé. Via corredores, reporte na rotatória, visual com campo. Zulu, autorização, Galeão. Então, o 1956. Ah, 1956, Galeão, 360, autorizado. Decola pistão a zero, curva direita, zero para alta, tração. Pois, saída para alta, da Luda, após Irume. Prossegue até 9857, Moso. Controle 1998, cena 5432. Voa 1956. Ok, então está autorizado. Galeão, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita na saída da Euleta, Irume, intercepta por November 857, Monstro. 119-8 é o controle, 5432 é o traço padrão, 1-5-5-6. Reporta por 1-5-5-6. Reportarelo. Estou controlado, Guardião 01. Mas, Guardião, você caixa livre. Of gate number 10, total souls on board is 170. Descender left information, just confirm. I'm going to wait a little for the thank you. O 1556 puxa acionamento na ponte 4. O 1556 autorizado, puxa ponta. Puxa ponta, tá, só no 556. Mas o Tango Juliet agora sim contato radar. O senhor quer prosseguir via corredores ou deseja uma proa mais à frente? Mas o Tango Juliet controle. Mike Tango Juliet, controle. A papapá Mike Tango Juliet, chama a escuta do controle, chama a identificação. Nós estamos em leste agora sim, está em contato radar. Voe na proa 060. A questão de leste nessa proa está indo pelo corredor até, mas o corredor até é só sentido o farol de Capuã para o farol da Barra. Salvador, muito bom dia, voo 962. Voo 962, bom dia, autorizado chegada na área, deixa para o nível 050. 50, 960. O farol da Barra para o farol de Itapuã é o corredor até, mas só no sentido contrário. O farol de Itapuã para o farol da Barra. O senhor irá ingressar no corredor Vera Cruz após Interlagos. Texas India, Hot Point, Runeo 10 Kotawa, 1-8-195-903. Alright, 1013, 118.35, we'll call them at the holding point for 10, maybe 238. Alagoa 1556 para táxi com 176 a bordo, 3:40, Fernando Campinas. Autorizado táxi via Índia, pode esperar dando 0285, negão no 0196 com 1956. 1093, ingressante via Índia, não pode esperar 18195, voo 1556, boa tarde. Boa tarde, confirmando que na H1013. Obrigado. Salve, Salvador, Xanã 6213, autorização Galeão. 213, Galeão 360, autorizado, decola a pistola 0 pela direita, sai do baú, após o Valeira, após de conforme a rota direto em 1 e até 9857, mesmo. Controle 199.8, Xanã 5444, Xanã 6213. Autorizado Galeão 360, manda 10, curva direita da Eleda, após direto Hirumi, até 9857. 198 controle, 5444, transponder, Xanã 6213. Boa tarde, voo 9556 no ponto de espera da 1090. Boa tarde, voo 9556, linda, cola pistão 2380. Turn tower on 118.35. 118.95. Oh, 95, thank you. Mauro de Small, de controle, Mauro. 7198, Mauro, 556, obrigado pelo bom trabalho. Sim, Guarulhos, está 3895, está autorizado. Nível 320, GPZL 10, pai, base GPZL 44, conforme, decola para estuno 0, cubra a direita, sede da L, transição ótima. Controle 119.8, posicionado 5435, 3895. Guarulhos 320, Peugeot 10, tira aí um Badia, Peugeot 44, decola 10 na Dael Motiva, aciona, aciona 5435, controle 198, 3895. Volta, fuja. Salvador é o Gol 1864, da Zulu, autorização Maceió, perdido. Fina o número do voo e o horário. 962, cancelado as inscrições de altitude, deixa para 2.000 pés, ajusta mais 013, livre de ingresso, reparto estabilizado. Ok, cancelado as inscrições, 2013, com mais estabilizado, X-Ray da 10, 902. Salvador, bom dia, 132.6, cruza 175.1, liberando informação, cruza. 132.6, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada Mari, deixa para o nível 050. Identificação Mari 050, 132.6. Confirma, relaxou. Atenção, uma certa posição de 20 a 4 mil, está visual com a mesma? Visual agora já configurado, o mais estabilizante, agradece a decorrência. Então, agora é torre 1895 da Sul. 895, obrigado, já é logo. American 238, Vento uma centena com ONU ou mais? Uma centena com ONU. Autorizado pouso, mais de 100 mil metros. É, 1895, ONU no 8.95. Vai abastecer na BR, mais que eu quiser. Quanto ponto no 864? 864, Maceió, 350, autorizado, decola pista no zero, com a esquerda, sede Tuca, transição Caju, após direto. Controle 1, no 9.8, acena 545E. Centro, autorizado, 350, Maceió, decola da 1.0, esquerda próxima, transição Caju. O controle 1198, transponde 5456. Saída Pucca, do Santa Ju, a Ponta Cruz, com a Leite Mercado. Pucca, transição Aracaju. Deixa eu ver aqui o treinamento. Alaska 3895. Taxi Índia, ponte para 10, 2895, 10 no 3, 1790. Ruta 3895, ordena com a equipe de som, assim que Bang livrar o pátio via Índia, autorizado puxa por táxi. Pode aeronave livrando o pátio, autorizado pushback, está na meta 3895. Sala 00150 para o Zero Backtrack. Após livre a primeira esquerda para o 45. Vou solicitar o abastecimento BR, é isso? Sim. Rio 4076, sendo identificação, via chegada a Mário, desce para nível 050. Identificou 050. Decola a pista no 0, curva direita, sai da Coral. Controle 1, no 9, décima 8, sai na 0260. Transverse, qual tipo de combustível? Direct car, Bulldog, Void, weather. Bono 556, chame Recife, no 3325, ou 251. Secundário 125 do Cima 1. Agora mais 5-3-3-5, 1-1-5-1-1-5-6. Nossa, Juliette, tem que ser autorizado a linha decolar. Estão em 7. Entrou uma centena, uma dois mais. 1962, completo, chame a torre de 895. Yeah, foi, tá, ficou. 3216, autorizado, via chegando 2.000, pé esquina, H1, 0.03, final do procedimento ILS, forma estabilizada. Via, 2.000, pé, portaria estabilizada, 3.3.2.3. Center. Chamar o controle de 19-8, Oscar Juliette 2, 3 também canta. centena, onde mais pode autorizar o sistema zero. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, acho que ele é 72, eu coloco no litoral sul. Aí o preço tá meio quieto. Juliette 3, recurso controle, número 7, parece que é legal, mas 013, litoral sul. 103, né, 3, Juliette 3. Juliette, ok, altitude final da zona 1500, pode confirmar. Pode manter o número 1500, senhorita. Thanks. American 2-3, contact you to the center, 125, 45, the top 126, 85. 125, 45, or 126, 85, good day to you, American 238. Good day. Boa 790, contato radar, Cisa nível 370, saia Puka. Cisa 3895 com 170 a bordo, 4 horas e 5, alterna Galeão. 3895, que serve ainda, pode ficar dando 03, 895, negar 903. Confirme a frequência da torre? 1 no 8, 95. 2895-1013, T3895. Se tiver esse acionamento, fui com azul, 4463 no portal 1. Alfa Juliette Portão no Zé. Alfa Juliette Portão 10. Alfa Juliette Romeu, prossiga. Alfa Juliette Romeu, de Serra Índia, Coimbra para Serra Índia, Coimbra, local 01, no 900 na transponda, seguindo na 5.5.3L, para o seu primeiro orientamento na região do Campo Grande, Barra Nazaré, todo o Esmar. Alfa Juliette Romeu, mantém escudo do controle. Reporte iniciando o sobrevoo. Depois para iniciar o sobrevoo, meu. Suíça 3895, pro ponto de Teredão no Zé. 3895, decola, vem só, você quer não ali e decola, tá com a microfonia muito forte, seu microfone. Ok, melhorou agora? Agora tá melhor, autorizado ali a decolar da 1 no Zé. Gente, vem só, você quer não mais, repetindo. Obrigado. Papão Gosca, Juliette, é que você está no estimado para todos? Apenas um TGL em Serra Índia, Eco Índia no momento. Após você tomar o voo para a Guarda do Carnaval. Localizador virtual, TAN 3216. TAN 3216, complete a minha torre, 1918, decimal 95. Completa a torre, 1295, TAN 3216. Azul 4076, dessa via para 2000 pés, quem é legal na 013, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. Via com para 2000 pés, 2003, para mais estabilizado, com o pés 76. Viação 3216, passando Índia Serra, frente posto Baixado chegando. 3216, bom dia, vento 120, Brasil 10 Norte, por autorizado, Cristina Zero. Queria confirmar o vento, 190 com 10? 120, 120 com 10 Norte. 120 com 10, tá? Livre posto, tá? 3216. 3, autorizado, puxa, pode chamar. Autorizado, vai chamar o táxi, 6203. IF 12545, Altan 2085. 12545, 2085, obrigado, um bom dia. Bom dia. Informação Zulu, descendo para o nível 1.504, acendo identificação Via Mar, desça para o nível 050. Via Mar, 0504. Bom dia, Zulu, qual é o seu passagem do meio, autorizado a linha de manter. Você faz a passagem de 02 da Fé, a linha vai ter número 0, viu? 4-4-0. Inicialmente voo ITAP 3804. Ok, inicialmente ITAP 3804. Júlio, eu acho que sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Azul 4076, completo, chame Torres 1895. 1895, obrigado, tá? Acho que ele é o meu filho. Ai, que Juliette Romeu, prossiga. Fora do solo novamente, seguindo para as áreas do carnaval. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4076, transfere, uma milha e meia por zero, baixar para lá. Continuar para se lançar agora no pista livre, milha e três, ajuste 4076. Aguardando-se 4076, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, 130 com 11. Sente, Lia, tu vai estar travado, 4076. Primeiro de pouso. 463, boa tarde, contato radar, seu para MG-180, perfil da saída coral. Ciente 180, câmbio na perfil da coral, azul 4463. Azul 4463. 34 Coral, azul 4463. Obrigado. O Salvador, 38-95, desvio direita, proa 230, até o Tratador de Leda. 21-23, então 3895. Autorizado. Azul 4463, utilizado Coral. Cliente autorizado Coral, azul 4463. Alô, Salvador Approach, good morning, Papa Romeo, Fox Drive Uniform, Cigarro Zulu Information. Papa Romeo, Fox Drive Bravo Uniform, Squawk Advance, descend to 2.2 over 0, 5 0, from one position to completion, my arrival. Fox Drive, we got 0.5 0, I'm on approach, and Papa Romeo, Fox Drive Uniform. After the landing of 190, line up away to runway 10. After landing aircraft on course final, line up away 10. Então, 3895, após desvio, autorizado Mótima. Ok, Mótima, após desvio, 3895. Aqui umas 20 milhas para calibrar um pouco de uma formação aqui. Só ponto ao término, azul 4463. Ok. Depois que a gente seria ideal ir naquela proa do início do procedimento lá que poderia ser a UMAP. Enxeramos coordenadas. Obrigado. Controle o MAP direto, o meu já ingressou na área. Osmar, traseiro 234. Faixa livre, Mike Juliette Romeu. Romeu. Good morning, Ascendant 6213 on dial departure, begin our 1600 climbing level 360. Ascendant 6213, we got contact on the platform to flight level 360 dial departure. 360 dial, any chance to fly later position? We'll do the position, Ascendant 6213. Stay there, clear the 6213, bud. 3804, exato sinal de proteína. E ali é assim, fala helicóptero, lança a posição de 2010 milhas, próximo ao circuito Canadá, mantendo entre 800 e 506, não interfere na sua aproximação. Ok, o sexto está autorizado ali, SX3, dá 1-0, reportar estabilizado, está 3204. Salvador é o gol 1864, está no 5 para o pushback da Sanalé. 1864, totalmente pronto. Afirmativo. Tá, 3 em condições de voar e o COSE? Ok, e o COSE sim. Autorizado a presente, o COSE é de 4473. E o COSE, 4473. Estabilizado localizador avistando TAN 3804. TAN 3804, completo emissor 1895. 1895, TAN 3804, obrigado. Torre Salvador, esse é o TAN 3204, estabilizado ILS X-Ray da 1-0. 3204, eu continuo a aproximação na porta visual do campo. Já está avistando, TAN 3804. Leve estado ciente, 3804, livre pouso, pistão no zero, vento 1-1, 0 graus, 11 nós, cheque trem. Poxa, 3-0 pouso na 1-0, aí do trem em cima, TAN 3804. Fred Bravo, uniform, descente, 4,000 feet. Fred Bravo, 4,000 feet, Canisa, will be 1-0 on the front. That is 1013. 1013, about 4,000 feet. Alfa Romeo Foxtrot, uniforme. 4,000. 4,000, uniforme.